Hoje à noite eu estou dando sequência a uma palavra de quinta-feira à noite, quinta passada. Quem esteve aqui quinta-feira, eu falei sobre nós cristãos fazermos a diferença no meio da sociedade em geral, uma sociedade que não conhece Deus. E mais do que não conhece, despreza Deus, rejeita Deus. Quinta-feira à noite falei de Noé. Noé era um homem idoso. Ele alcançou no total mais de 900 anos foi a sua vida. Mas quando ele tinha ali por 600 anos, na metade da vida dele, um pouquinho mais da metade, ele passou uma grande tribulação. Deus deu uma grande revelação. Deus deu que ele devia construir uma arca na qual salvaria a si e a todos que crescem poderiam entrar. E as pessoas, então, por muito e muito tempo, debocharam dele. Mas a Bíblia diz que ele se manteve íntegro e reto entre os seus contemporâneos. Na sua geração, ele manteve-se o padrão de Deus na vida dele. Ainda que todo mundo seguia o contrário. Depois falei de um menino, na quinta-feira. Primeiro de um idoso, depois de um menino chamado Samuel. Samuel era uma criança que a mãe e o pai dele amavam muito a Deus. E aquela mulher, a mãe dele, não podia ficar grávida. E ela fez um compromisso com Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor. E a maneira de dar o filho para o Senhor era entregar lá na casa de Deus para o pastor criar. Era isso que eles fizeram. Você já pensou, se alguém decide dar um filho para Deus, entrega para mim? Você confiaria? Olha, eu te garanto que eu crio bem o teu filho. Só vi um amém por aqui, ó. Já criei 3 e deu certo. Não era agora criar o 4º, 5º, 6º ou 10º que eu ia errar. Eu e minha esposa. É ou não é? Quem conhece meus filhos aqui, pela graça de Deus e a instrução que a gente deu ao longo da vida, deu certo. Pois aquela mãe... amando a Deus, chega um menino aos 3 anos e entrega para o sacerdote no Antigo Testamento. E aquela criança foi crescendo, aquela criança desde pequenina amava a Deus. Mas o ambiente no qual ela cresceu, na casa do pastor, as coisas não eram legal. O pastor da época se chamava Eli. E os filhos do Eli eram maiores, eram jovens, talvez 15, 18, 20 anos. E aquele menininho pequeno foi crescendo. E os filhos do Eli, os filhos do pastor, roubavam as ofertas. O que você achou desses meninos? E o pai via e fazia de conta que não via. Era um pai, vamos dizer, numa linguagem mais simples, era um pai frouxo para disciplinar. Aqueles filhos, já jovens, adultos, eles faziam sexo com as meninas da igreja. E o pai fazia que não via. E o Samuel crescendo, aquele menino que a mãe entregou lá, achando que lá na casa do pastor era tudo perfeito, todo mundo era santo, pelo contrário. Os filhos do pastor não valiam nada. Você não achou que eu ia falar isso, né? Aqueles meninos eram maus, meninos agora já adultos. Pois o Samuel foi vendo tudo aquilo. Eu estou falando quando a gente às vezes se cria num ambiente ruim, não quer dizer que nós necessariamente estejamos ruins. Você pode se criar num lugar péssimo, e ainda assim você tem um amor tão forte por Deus. Teus irmãos de sangue, teus vizinhos, ninguém quer saber de Deus, mas Deus plantou algo dentro de você e você ficou diferente. Amém? Pois Noé tinha isso dentro dele. Samuel tinha isso dentro dele. Ele, Samuel, mesmo naquele contexto da casa onde se criou, que devia ser uma casa exemplar, aquela casa, o líder religioso de toda uma nação, era o maior pastor daqueles dias. Os filhos dele não queriam saber nada de Deus e, pelo contrário, eram avesso às coisas de Deus. E hoje à noite eu quero concluir aquela mensagem falando de Daniel. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel. O profeta Daniel, procure aí. Falar hoje de um jovem. Quinta falei de um homem idoso e de uma criança. Uma criança que foi crescendo. Samuel se tornou um grande homem. E agora falo a vocês, irmãos, de um moço que devia ter em torno de 15 anos quando aconteceu isso aqui. Acharam, Daniel? Eu vou só contar um pouquinho da história para te colocar no contexto desse fato ocorrido mais ou menos 550 a.C. Então, essa história que vamos ler, ela tem 2.500 anos, no mínimo. E ainda está aqui registrada e nós estamos sendo abençoados com essa história. Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, que era para ser assim uma referência, uma luz para os povos. Israel se corrompeu, vamos dizer, os filhos de Deus se corromperam. Abandonaram Deus e Deus, para disciplinar seus filhos, envia um rei estrangeiro chamado Nabucodonosor, do Império Babilônico. Você já estudou na escola as sete maravilhas do mundo antigo? Uma delas era os jardins suspensos da Babilônia. Algo fantástico. Lá na região da Babilônia, é o Iraque hoje. Lá é só deserto, é lugar feio, pedra, areia, não cria quase nada. E aquele homem fez jardins suspensos, lindos, irrigados. Ele fez um oásis no deserto. Aquilo foi admirado por todo mundo. Pois é esse homem que foi lá, invadiu Israel, destruiu a cidade de Jerusalém, acabou com o templo onde os judeus adoravam a Deus, saqueou todo o ouro, tinha muito ouro em Israel, saqueou tudo. E agora? Levou os melhores jovens, os mais nobres, os mais, com mais saúde, os mais inteligentes, levou cativo. Sabe como que eles levavam os presos na antiguidade? Uma terra, um país invadia outra e levava os cativos? Com argolas no pescoço, coleiras, e uma corrente amarrada na coleira do seguinte e do seguinte. Você já viu foto assim? Eu acho que já, né? Assim os escravos eram levados para não terem o risco de se rebelar e fugir. Assim foi levado então Daniel. E agora eu quero que vocês leiam comigo capítulo 1, o versículo 3, vejam o que diz ali. Disse o rei, depois de ter invadido e conquistado e levado cativo os jovens, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus ou dos babilônicos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, das comidas finas da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Ao fim desses 3 anos, assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, trocaram o nome desses moços, a saber, a Daniel chamaram de Beltesazar, a Ananias chamaram de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse a não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido que os demais jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça perante o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O Daniel pediu para o cozinheiro, experimenta, eu te peço, os teus servos 10 dias, experimenta eles por 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age conosco teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todos os sonhos e visões. Vencido o tempo daqueles 3 anos, pelo qual trouxeram ao rei aqueles moços, e o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram eles a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Eu sei, a leitura foi um pouco longa. Pastor, não entendi tudo, não te preocupa. Para isso, eu estou aqui para te ajudar a compreender as Escrituras Sagradas. Mas veja, nós estamos falando, quinta e hoje, de pessoas que estão determinadas a ser diferentes desse mundo. Nós não podemos, irmãos, naquele ditado, Maria vai com as outras. Nós não podemos ir na onda do que essa sociedade sem Deus faz. Noé foi um homem diferente na sua geração. Samuel foi um homem diferente. Agora Daniel, olha como Daniel é levado como um escravo miserável para a Babilônia. Ele sai de um país que estava em decadência, Israel estava em decadência financeira, decadência moral, decadência espiritual, Israel estava uma miséria. Deus permitiu que aquele rei viesse lá para disciplinar seus filhos. Os filhos de Deus foram levados acorrentados para a Babilônia. Lá na Babilônia, por aquelas coisas de Deus, Deus disse, eu vou escolher alguns jovens, desses muitos que foram trazidos, eu vou escolher alguns para trabalhar aqui no meu palácio, para serem serventes, trabalhar, quem sabe, na cozinha, arrumar os pratos para os grandes jantares, e aquelas pessoas, vamos educar esses moços por 3 anos. Separaram esses 4. Esses 4 vieram de Israel. Eu disse, Israel estava em decadência, mas eles não estavam. Eles amavam a Deus intensamente. Todo mundo sabia que eles tinham compromisso e convicção na sua fé. Eles chegaram lá, logo o rei disse para o chefe dos eunucos. Você sabe o que é um eunuco? Antigamente os palácios tinham os eunucos. Eunuco era um homem castrado. O rei colocava ele para cuidar do harém. Das muitas mulheres do rei, quem cuidava, alimentação, a vestimenta, tudo era o eunuco, porque o eunuco não tinha perigo de trair o rei, nem condições. Agora tinha aqui também o cozinheiro-chefe, e o Daniel disse para o eunuco, que também cuidava desses moços. O Daniel disse, eu quero te pedir um favor, eu não vou comer a comida que o rei serve na mesa. É a comida, é o banquete do rei. São as melhores comidas, mas eu não vou me contaminar com isso. Qual o problema que havia em Daniel comer a comida do rei? As comidas na Babilônia sempre eram consagradas a demônios. Se você vê um despacho aí na rua, aquilo ali é consagrado a um demônio. Alguém aqui já comeu despacho? Não, pastor, eu tenho medo. Não é por medo. É porque aquilo ali tem dono. Aquilo ali, é o proprietário, a quem foi oferecido, é um demônio. Você sabia disso? Estou olhando para alguns. Não tem nada de medo. O cristão passa acima disso tudo. Não... Mas nós não comemos porque é comida consagrada a demônio. Não sou eu nem quem digo. São os que botam lá na estrada que dizem. Pode perguntar a eles. E tem aqui alguns irmãos que já largaram muito despacho. Estão aqui convertidos agora, né? Já largaram nas esquinas, em cemitério, na praia, na mata. Agora estamos aqui, são de Jesus. Aleluia, irmãos. Amém? Agora, o rei da Babilônia consagrava todas as comidas. Daniel disse, eu não vou comer esse negócio. Mas é banquete do rei. Eu não vou comer isso, eu sou crente. As comidas que o rei servia, tinha comidas que os judeus crentes não comiam e até hoje não comem. Por motivos religiosos. O que é que um judeu não come ainda hoje? Que carne? Carne de porco, eles não comem. Bom, nós cristãos comemos, e é bom, né? Mas lá no Antigo Testamento era por outros motivos. Porque o porco era um animal muito contaminado. Ele pega muitos vermes, problemas que transfere para nós seres humanos. Então Deus, ao proibir que se comesse aquele animal, era proteção ao ser humano. Mas hoje mudou. Hoje tem porco aí mais limpo que gente. Vocês sabiam? Você já foi numa criação moderna de porco? Vai lá. É lindo de ver o porquinho limpo. Não é? Então o problema não é mais agora esse. Mas na época, não se podia comer o porco. E eles não comiam. Por exemplo, você já comeu javali? Os restaurantes finos estão servindo javali agora. Aqui em Canoas já tem. São Paulo, você vai num restaurante bom, paga R$200 o almoço. Mas vem javali num carrinho, assim. O javali vem de carrinho, tá? Mas morto e assado, não te preocupa. Ele não vem com aqueles dentão, assim. No Antigo Testamento não podia comer javali. Era proibido. Tinha uma série de animais que não se podia comer por motivos religiosos e de saúde. Isso tudo o rei da Babilônia servia. E o Daniel disse, não, eu não como. Os três amigos de Daniel, nós quatro, então, não comemos. O Daniel disse para o chefe da cozinha, deixa nós comer só legumes. Não que eles fossem vegetarianos, não era esse o caso. Outras carnes eles comiam. Carne de peixe, por exemplo, eles comiam. Comiam ovelha. Tanto é que na Páscoa nós comemos ovelha. Quinta-feira que vem vamos comer ovelha aqui no culto. Opa, acendeu uma luz para alguns aí? Venha nessa ceia especial. Você vai ver como Jesus fazia a ceia na época. Pois eles então não comiam e pediram para o chefe de cozinha. Nós não vamos comer. O chefe diz, olha, se vocês não comer e eu liberar isso para vocês, uma outra dieta, sabe qual é o problema? O rei vai me matar. O Daniel disse, deve ter dito, a gente diz em off, né? Se ninguém fica sabendo, dá para nós 10 dias, só legumes e água. Se ao final dos 10 dias, nós estamos robustos, bonitos, fortes, bem corados, se ao final desse período estamos bem, deixa nós continuar os 3 anos comendo só isso. Ao final dos 10 dias, o que aconteceu? Tinha mais jovens naquela dieta lá do rei. No final dos 10 dias, os quatro que amavam a Deus. Esses quatro estavam melhores de saúde. Melhor corado. Melhor disposto. Melhor que tudo. E o pessoal viu. O chefe de cozinha deve ter dito também lá nos bastidores. Daniel, Misael, Abednego. Ok, eu vou continuar dando para vocês. Vocês podem comer legumes. Não precisa comer as comidas consagradas a demônios. E essa foi então a dieta. Mas veja o verso 8 aí comigo. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Do que nós estamos falando nessa noite? Nós estamos falando de pessoas que têm compromisso com Deus. Hoje o problema nosso não é religião e alimentos, na época era, hoje não é. Hoje nós temos situações em que o mundo aí fora, a sociedade, aí nossos amigos, às vezes familiares, eles vivem sem Deus e querem nos arrastar para fazer as coisas que eles fazem. E aí nós temos que ter coragem de dizer, não, eu não faço isso. É isso, meus irmãos, pessoas que façam a diferença. Nós não vamos nos igualar, nivelar por baixo. Siga num padrão que Deus tem para a tua vida. Pois eles fizeram isso. E veja comigo o verso 15. Olhe na sua Bíblia. No fim de 10 dias, então, a aparência deles era melhor. Estavam eles mais robustos. Verso 17. Ora, estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Eles sabiam mais que todos os outros jovens. Para Daniel deu duas coisas mais. Deus deu entendimento de visões, sonhos, revelações que ninguém entendia, Daniel entendia. Daniel conhecia mistérios. Mas vejam, quem dos quatro foi o líder? Quem puxou até esse risco de vida, essa capacidade de vamos fazer a diferença aqui na Babilônia? A Babilônia era um país cheio de problema, era um país rico, mas prostituição, engano, roubo, violência. E Daniel e os seus amigos disseram, nós vamos fazer a diferença nesse país. Chegamos aqui como escravos. E podemos continuar até escravos a vida inteira, porém, servos de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, estou anos na mesma posição lá na empresa, não subo. Até já estou pensando em largar Deus. O que, que tem a ver Deus com isso, hein? Continua fiel. Se Deus quiser e você for fiel a Deus e ao seu patrão, ao seu trabalho, Deus vai te levantar. Tem promessa para você, você sabia? Tem promessa. Que aqueles que honram o Senhor serão honrados pelo Senhor. Só espera, não atropela. Não queira passar à frente de Deus, espera. Deus vai te levantar. Esses moços, então, foram sábios demais como graça de Deus na vida dele. Depois diz aqui, você pode olhar comigo? No verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Eles tiveram que estudar a cultura babilônica. A Babilônia tinha grandes matemáticos já no mundo antigo. Eles estudavam a rotação da Terra, dos planetas. Isso tudo, esse pessoal, as ciências, astronomia. Eles estudavam tudo isso. E o rei chamou para fazer uma série de perguntas para todos os jovens lá. Quem tirou 10... acertou tudo. Os quatro que amavam a Deus. Eles tinham inteligência natural? Tinham. Mas eles tinham mais que inteligência. Eles tinham uma graça de Deus na vida deles. Porque também eles tiveram coragem de serem homens diferentes. Sabe por que a gente às vezes não tem coragem para ser diferente? Porque a gente tem medo da opinião pública. O que, que vão pensar de mim? É ou não é? Mas nós temos que fazer uma outra pergunta. O que, que Deus vai pensar de mim? A gente às vezes não quer se expor. Às vezes tu tem uma oportunidade de dar uma palavra para alguém, de dar um testemunho para alguém, e aí, pá, mas o que, que essa pessoa vai pensar de mim? Se ela é, na tua opinião, ela é menos culta que você, ela tem menos, quem sabe, estudo, escolaridade, então você tem mais coragem. Mas se é uma pessoa, de repente, muito mais culta que você, de repente um doutor em alguma coisa, muito estudado, uma pessoa, um professor universitário, e aí a pessoa, pá, mas para essa pessoa eu não vou dar meu testemunho, o que, que ele vai pensar, que eu sou um ignorante? Meus irmãos, o que eu conheço de gente que tem todos os títulos acadêmicos e vive miseravelmente, não falo só de dinheiro, falo de qualidade de vida mesmo, gente que tem muito dinheiro, a vida destruída, você conhece talvez alguém também. O ser humano é igual, seja com mais ou menos dinheiro, ele é igual. Ele precisa de Deus. Tenha coragem. Esses moços tiveram coragem. O nosso relacionamento com Deus sempre vai ter que ter um caráter público. Ah, pastor, mas eu oro lá em casa, eu me ajoelho ao lado da minha cama, eu busco a Deus. Amém. Isso é uma parte da sua vida com Deus. A outra parte da nossa vida com Deus é pública. É ou não é, meus irmãos? As pessoas precisam ver a sua fé. Não dá para esconder aqui, Daniel. Não escondeu a sua fé. Deus deu prosperidade para ele. Chegou lá como um pobre escravo. Depois, se você ler em casa a continuidade, você vai ver que esse moço deu interpretação de sonhos e visões que o rei teve. E o rei o colocou como braço direito seu. Se tornou o homem mais importante na Babilônia, depois de Nabucodonosor. Deus o levantou. A gente às vezes se encolhe, às vezes não quer se expor, porque a gente acha que vai perder. Como é que foi a abertura do culto? Se alguém não me amar mais do que pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, não é digno. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ver que você vai ganhar. Pode dizer, mas pastor, eu estou perdendo. Calma, tua história não terminou ainda. Nós nunca podemos olhar para a nossa história em um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos. Olha um todo. Quando eu me converti, fazem 34 anos. Entreguei a minha vida para Jesus. Vim de uma família que se ia numa igreja evangélica. Se ia numa igreja evangélica. Mas por costume, por tradição, meu avô já ia, meu pai ia, e a gente ia também. Mas quando alguém me apresentou Jesus, um Jesus vivo, e me convidou, Paulo, entrega a tua vida para Jesus. Aquele convite entrou no meu coração, e eu cheguei em casa pela primeira vez na minha vida, com 17 anos me ajoelhei, a primeira vez na minha vida. Não é um ajoelhar-se, fazer alguma coisa assim, como talvez por costume, não. Ali foi dobrar mais que as pernas, foi dobrar o coração diante de Deus. E ali sozinho eu disse, Deus, a partir de hoje a minha vida é tua. Algo aconteceu aqui dentro, um poder entrou aqui dentro, que começou a me dar condições de viver a vida cristã. Tinha outros jovens que começaram a se converter na mesma época que eu. Sabe o que aconteceu comigo? Primeira coisa, comecei a perder amigos. Primeira coisa, quando a gente se converte, muitas vezes os maiores amigos nossos, eles vão dizer, o que está acontecendo contigo? Agora tu quer ser santinho? Olha o que tu fazia aí meses atrás, agora tu quer ser santinho? Quero, é isso mesmo. Não vai dizer, não, é isso que eu quero, porque Deus chama para a gente ser santo, como ele é santo. Para a gente ser pessoas separadas da sociedade sem Deus, para nós sermos diferentes, é para isso que Deus nos chama. Coragem. Se o seu patrão lhe diz algo, faça algo errado, minta aqui, mexe em alguma coisa para fazer ajeitamentos, você diz não. Patrão, me desculpa, mas isso eu não posso fazer. Mas por que não? Porque eu amo o meu Deus e o meu Deus é um Deus direito, um Deus justo, um Deus limpo. Faz uma falcatrua aí, eu estou te mandando. Não, eu não posso fazer, patrão. Então vai ser demitido. O senhor que sabe. Coragem, se você faz o erro, querendo agradar o homem, sabe o que acontece? Você desagrada a Deus. E o homem que manda você fazer erro, mais cedo ou mais tarde, ele vai te chutar. Escute o que eu estou dizendo, se alguém está nessa situação. Ele vai te mandar embora, porque um dia que tu tá com o rabo preso também, né? O dia que você não fizer, você sai. Ou uma dessas, uma situação judicial te alcança. A ti, o patrão, mas ele mandou fazer, mas foi você que fez. Não é? Firme, tenha coragem, não tenha medo do homem. Aqui, veja, o Daniel diz aqui, firmemente decidiu não comer aquela comida. Ele disse, eu não como isso aí. Tem que ter fé, né? Mas Daniel, tu pode ser morto, hein? Amém, eu sou do Senhor. Fé para ser diferente. Convicções que nos fazem homens, mulheres diferentes. Não seja como todo mundo. O povo de Deus, os cristãos, eles são um grupo, é um grupo humano, é um grupo social, mas que tem o seu vínculo com o céu. Amém, meus irmãos? A nossa semelhança é para ser com o Senhor. Bom, Daniel pôde abençoar tremendamente aquele rei. Mas o rei ainda não tinha entendido bem as coisas. Ele colocou aqueles moços no palácio a trabalhar. E um dia, porque aquele rei, poderosíssimo, ele se achava mais do que rei. Sabe o que ele se achava? O que ele se achava? Deus. Ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele tinha lá os encantadores dele lá e os falsos profetas dele. E ele botava aquela turma a trabalhar para ele. Na verdade, ele mandava em todo o sistema até religioso. E aquele homem se achava tão poderoso. Ele construiu uma estátua para ele, um monumento para ele. Você já viu esse negócio aí, né? Bem normal. Ele fez um monumento de ouro, 30 metros de altura, uma super estátua. Chamou prefeitos de todo o império, governadores das províncias, chamou muita gente. E chamou esses quatro moços aqui. E aí o rei fez uma super festa, planejou a inauguração daquela estátua, e o rei então disse para todo mundo: pessoal, agora a banda vai tocar. E enquanto a banda está tocando, todo mundo se ajoelha para a minha estátua. Quase todo mundo se ajoelhou. Era um mar de gente. O pessoal se dobrou para adorar a estátua, por medo do rei. Quem ficou de pé? Os quatro. Aqueles quatro moços. E eu imagino que o pessoal ficou ali adorando a estátua e de repente dá uma olhadinha para trás. Quem são esses malucos aí? Ficaram de pé. Esses caras vão morrer agora. O rei chama eles. O rei ficou furioso. Porque foi uma afronta pública. O rei deve ter chamado eles para o lado e disse: Daniel, Israel, Misael, Abednego, eu gosto muito de vocês. Vocês trabalham para mim aqui há anos no palácio. Vocês são jovens exemplares. Mas hoje vocês me afrontaram. Por gostar de vocês, eu vou dar uma segunda chance. Eu vou pedir para a banda tocar de novo. E vocês se ajoelhem. E eu vou fazer de conta que eu não vi essa primeira cena. Eu vou fazer de conta que isso não existiu. Por vocês serem bons jovens, terão uma segunda chance. Todo mundo estava ajoelhado. O rei chama eles para o lado. Tinha alguém ainda adorando a estátua? Onde é que estavam os olhos de todo mundo? Quero só ver aqueles quatro lá. Ah, esqueceram a estátua, já era essa altura. Quero só ver aqueles quatro. A banda toca. E os quatro ficaram de pé. O rei furioso, aí sim, acabou, não tem mais chance. Manda esquentar uma fornalha, um forno, com muita lenha e fogo. Joguem esses malditos lá dentro. E jogaram eles lá dentro. Naquele momento eram três que foram jogados. Sabe quantos foram vistos dentro da fornalha? Quatro. E o pessoal dizia: tem um quarto ser que parece Deus lá dentro. Eles saíram de dentro do fogo, sem nenhum fio de cabelo chamuscado. E aí o rei se converteu. Olha onde nós estamos chegando. Aqueles moços tiveram coragem de correr risco de vida, mas não abriram mão da fé e do seu Deus. Deus trouxe eles lá de Israel como escravos. Deus trouxe eles ali, sabe para quê? Para ajudar aquela nação pagã a conhecer o Senhor. Esse era o objetivo de Deus. Deus te colocou, às vezes, no meio de pessoas que não querem saber nada de Deus. Às vezes, pessoas me pastor, eu trabalho num lugar que não tem nenhum cristão. Que miséria aquele lugar. Não diga isso, meu irmão. Deus te botou lá para tu ajudar aquelas pessoas a conhecerem o Senhor. Faz isso. Se te quiserem fazer você errar, não, isso eu não posso fazer. Vai ser demitido, então o patrão é que sabe. Entre o patrão e Deus. Você já sabe com quem deve ficar, né? Sabe ou não sabe? Nós temos um mandamento na Bíblia que nos manda honrar pai e mãe. E devemos nós, cristãos, honrar pai e mãe, respeitá-los, amá-los. Na velhice, cuidar deles até o fim. Isso tudo faz parte da honra. Mas se o pai ou mãe diz: filho, vai lá e faz algo errado. Deus está acima do pai e da mãe. Nós teremos que dizer: pai, por causa do meu Deus e da minha fé, eu não posso fazer isso. Coragem. Se tiver que chegar a esse ponto, então ficamos com Deus. Se você tem um filho, uma filha, e você, o filho até te pede para fazer um erro, diz: pai, isso eu não posso fazer. Ou se você tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, esposo, e vem um convite para fazer um erro, não faça. Porque na medida que a gente aceita o convite para o erro, nós estamos então baixando o nível da nossa vida e daquela pessoa. Mas quando você fica quando no padrão de Deus, se ela te abandonar, abandonou. Mas ela tem a única chance que ela tem de subir de vida. É seguindo a tua fé. E não tu seguindo a opinião errada dela ou o convite errado dela. Às vezes as pessoas têm medo de dar opinião, não tem? Às vezes nós cristãos temos um assunto muito polêmico aí na sociedade. Não tenha medo de dar opinião. Nosso Deus tem opinião aqui na palavra de Deus. Nós que amamos a Deus temos opinião. Ah, mas pastor, esse assunto aí, dê uma opinião com sabedoria. Hoje está muito em voga. Esses dias ainda vi uma pessoa dizer na televisão, uma criança artista disse na televisão, isso aí até crime é, para o meu entender, uma criança falando sobre essa questão homossexual. Tem uma criança aí, não sei, numa novela, acho que é. Tem ou não tem? Alguém sabe disso? Não, ninguém sabe, porque nós não olhamos essas coisas, né? Mas num programa de entrevista, e a criança disse assim, quando nascem as crianças, não nasce nem menino nem menina, isso vai se decidir lá adiante. Esse é o papo agora, uma criança dizendo isso, para mim é crime. Não, nós nascemos menina ou menino, está definido desde o ventre materno, não está, meus irmãos? Nós temos opinião, ainda que tem um setor da sociedade querendo fechar nossa boca. Eu fui em programa da Rádio Gaúcha. Lá no programa do Lauro Quadros, nós temos opinião com sabedoria, não fizemos maldade para ninguém. Se tem um povo que pode ajudar as pessoas, é o povo de Deus. Mas o povo de Deus tem opinião. Não tem, meus irmãos? Então, não tenha, não se encolha, não tenha medo. Esse mundo aí precisa de pessoas convictas. Você já viu que até um líder mau, um líder enganador, mas se ele apresenta o engano dele com convicção, ele tem muitos seguidores. Você já viu isso? Até uma religião errada tem muitos seguidores, mas aqueles líderes, eles apresentam de tal maneira que seduz as pessoas. Coragem. Não embarca em qualquer canoa furada. As pessoas, como aqui Nabucodonosor e toda a nação da Babilônia, só tinham uma chance. Se Daniel e seus amigos mantivessem-se firmes. Nós temos que ter firmes. Se Deus é por nós, quem é que é contra nós? Ninguém. Ninguém. Ah, mas vão nos prejudicar. Pode um ser humano nos prejudicar? Pode. Mas lá adiante está o nosso Senhor. E Ele vai nos levantar. Irmãos, eu sei o que é perder pelo Evangelho. Já perdi muita coisa. Mas eu tenho que dizer para vocês, ganhei muito, muito, muito mais do que perdi. Amigos, perdi. Tem familiares que até hoje, 34 anos de fé, eles ainda não simpatizam. A gente se respeita, mas não tem aquela amizade, não. Porque eles sabem como eu penso a partir das Escrituras Sagradas. Talvez você perdeu aquela amizade que tinha com a família. Depende de alguma festinha de família que rolava um monte de bobagem. Você não participa mais daquilo. Fique firme. Ah, você não toma mais. Não tomo mais. Não preciso de bebida para viver, né? A bebida abre porta para outras coisas. Inclusive na nossa mente. Ah, você não usa mais o cigarrinho tal, a droguinha tal. Não faço mais isso. Eu sou um novo homem. Amém, meus irmãos? Você não vai mais em tal lugar? Não vou, porque Deus não aprova aquilo lá. Eu me criei numa casa que tinha música. Meu pai tinha uma banda. Todas as noites nós tocávamos em casa tango argentino. Todas as noites. E no fim de semana, bandinha alemã. Todo sábado e todo domingo. Meu pai tocava festa, casamento, baile, e lá estávamos nós também. Mas nem sabia nós que Deus estava nos preparando, a gente não conhecia nada de Deus, mas que Deus estava escrevendo nos bastidores para nós ainda vir a crer. Todos meus irmãos se converteram, meu irmão mais velho sempre teve muita facilidade na música, vendemos instrumentos todos e compramos novos, e aquilo que Deus deu como talento natural, colocamos a serviço da obra de Deus na igreja. Muita gente dizia, vocês são loucos. O que, que é isso agora? 30 e poucos anos atrás, não tinha muitos cristãos. De verdade, não tinha muitos. Hoje, parece que é meio modinha ser evangélico, né? Mas 30 e poucos anos atrás, tu para ser crente, tu era debochado, discriminado. E um pouco ainda é hoje também, se você é um crente de verdade. Mas não te preocupa, Daniel era escravo, discriminado na fé, discriminado até na dieta que ele tinha, deviam debochar da comida dele, só come, aí cenourinha, só come, é coelhinho, né? Só come cenoura. E aquelas piadinhas que os amigos deviam dizer. Deixa dizer, Deus está no controle. Você crê que Deus está no controle da sua vida? Assim quanto você está amando a Deus. Coragem. Fé. Nenhum homem pode tirar nada de nós, que Deus não vai acrescentar muito mais. Ninguém vai te tirar. Se tu perder um amigo, dois amigos, 10 amigos, por causa da fé, não por causa dos nossos erros. Por causa da fé em Jesus. Deus vai te acrescentar centenas de irmãos. Ah, Deus vai te... O Senhor Jesus disse, uma vez o Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor disse, Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Quem faz isso que tu fez? Por causa de mim e do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais. Que você prefere? 100 vezes mais é melhor, né? 100 vezes mais. Assim como eu perdi, você vai perder. E só ganha no reino de Deus quem tem coragem de perder o que deve ser perdido. Entenderam? O que deve ser perdido. Ah, pastor, eu não quero perder nada. Eu quero agradar todo mundo. Não, tu não vai conseguir ser cristão. Não vai conseguir. Eu já te digo de antemão. Mas se você tem coragem, por causa do Senhor, de abrir mão também de situações que estejam erradas, abra mão. Deus vai acrescentar. Daniel se tornou, aqui ele era moço ainda. Era jovem. Daniel viveu até mais ou menos 90 anos. Quando ele foi jogado na cova dos leões, mais adiante, aqui na Bíblia, ele já tinha em torno de 90 anos. A gente, ah, o jovem Daniel na cova dos leões. Não, é o velho Daniel na cova dos leões. Daniel foi braço direito de 5 reis. Nabucodonosor aqui, apenas o primeiro. Você viu como terminou o último versículo? Parece que não tinha nada a ver com a história. Olha o versículo 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O rei Ciro não era mais do Império Babilônico. Caiu o Império Mundial. Babilônia caiu. Depois de muitos, muitos anos governando o mundo inteiro. Se levantou um novo império, o Império Persa. Lá no Irã, atual Irã. E o rei era Ciro. Quem era braço direito de Ciro? O crente Daniel. Fiel, firme. Eu vou te contar uma historinha que eu contei hoje de manhã para uns amigos. Eu e a Tânia fizemos 25 anos de casados, há 2 anos atrás. E a gente queria fazer uma viagem. E foi, onde vamos aqui? Fomos na última cidade do mundo. Lá na Patagônia, Terra do Fogo. Ushuaia, a cidade, última cidade, o aeroporto lá, inclusive, é aquele o aeroporto onde teve o chamado Malvinas, a Guerra das Malvinas foi ali do lado, numa ilha. Nós queríamos conhecer a neve, e um dia a gente soube que tinha lá um passeio com um trenó, puxado pelos cachorros, o husky siberiano, aquele cachorro que alguns têm por aqui, mas aqui é muito quente para criar ele. E nós fomos andar, eram 8 ou 9 cachorros puxando o trenó. Coisa mais linda. Se você puder, faça isso um dia. Leve sua esposa. Aí, maridos, leve sua esposa para andar de trenó. É muito bom. Aí nós andando lá e eu fui conversando com o homem. Tem um homem ali que é o piloto dos cachorros, sabia? E nós íamos sentado no trenó e ele vai de pé. Mas como é que ele pilota o cachorro? Ele apenas dá um som, ou um assobio, ou uma palavra, um comando. O cachorro vai para a direita, o cachorro vai para a esquerda, o cachorro para, o cachorro arranca, o cachorro, ouvindo ele, vai mais rápido, menos rápido. Aí eu perguntei para o homem, quando parou aquele trenó, parou a viagem, escuta, mas como é que tu faz isso? Como é que esses cachorros te obedecem? E ele me disse, eu sei qual vai ser o cão guia, o principal cachorro vai lá na frente. Desde pequeno eu sei qual é o melhor cachorro, qual que será líder. Sabe qual é o critério no cachorro? Ele disse, o cachorro obediente, desde quando é filhote, esse vai ser o cachorro líder. Tinha mais de 100 cachorros lá, porque dá para fazer muitos passeios ao mesmo tempo. E eu perguntei, tá, e os cachorros, quanto mais perto do trenó? Esses são os peão. Tem que fazer muita força. O da frente só dá direção, direita, esquerda. O da frente comanda tudo. Por que eu estou te contando isso? Quando a gente é obediente a Deus, tu vai precisar fazer menos força na vida. No sentido de sofrer menos. Lutas tem para todo mundo. Mas aquele sofrimento que nós provocamos, esse tu não vai ter. Porque você é um homem, uma mulher obediente a Deus. Veja na sociedade. As pessoas que são obedientes a Deus, lá no seu trabalho você é um funcionário exemplar. Quem é que o patrão vai promover? É aquele funcionário que fica se escondendo, não quer trabalhar, chega ali 5 para 6 e ele já tá pronto para sair, né? Ou se você é aquele funcionário, o patrão te diz, olha, eu precisava de ti mais meia hora. Podes ficar? Posso, sim, senhor. E outro dia você pede, olha, hoje eu precisava que tu fosse até às 8. E você não tem nenhum compromisso, inadiável. Tu podes ficar? Posso, sim, senhor. Você trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. Quando chegar a hora da promoção, quem é que o patrão vai chamar? Você sabe, né? Você sabe. Aqui na igreja, eu sei os que vão crescer. E os que não vão. Eu sei. Eu estou observando, eu conheço as minhas ovelhas e conheço meus cabritos. Entenderam, meus irmãos? Assim como o homem lá dos cachorros, sabe o cachorro que vai ser líder? Mas Deus nos chamou no reino dele para não ser cabrito, não. Mas toda igreja tem cabrito, tá? Infelizmente. Ah, pastor, é isso, não adianta, eu não vou. Tem visitante aqui hoje, né? Eu não vou tapar o sol com a peneira. Fazer de conta que aqui todo mundo é super crente. Que aqui todo mundo é Daniel. Não, não é todo mundo Daniel, não. Mas Deus nos chama para ser. Esse é o padrão. Esse é o perfil para ser crente. Vamos lá, irmãos. Vamos por aí. Seja fiel. Deus sabe honrar aqueles que o honram. Deus sabe. Talvez por causa do teu bom exemplo. É a única chance que um professor vai ter de conhecer o Evangelho. Professor teu. Um patrão teu. Às vezes é a única chance. Quem sabe, eu estou vendo aqui umas pessoas que trabalham em hospitais. Quem sabe a única chance que um médico vai ter de conhecer o Evangelho é através de você. Uma amiga. Quem sabe num serviço lá de mecânico. É a única chance que os colegas mecânicos vão ter através do teu bom exemplo. Se você for mau exemplo, está tudo perdido. A única chance de Nabucodonosor conhecer Deus era através de Daniel e os amigos de Daniel. E aqueles moços souberam se portar. Não foi fácil, não. Mas se mantiveram fiéis. Esses que Deus está procurando. E você pode dizer, me encontrou, Senhor. Pode dizer? Então levanta a tua mão e diz, me encontrou, Senhor. Se tu tem convicção, me encontrou. Se tu não tem convicção, não levanta a mão. Dá a tua vida para o Senhor. Não espere quando você tem 80, 90 anos. Agora eu vou me converter para ir para o céu. Você não vai para o céu se fizer isso. Porque não vai, você não vai conseguir se converter lá no final. Você sabia? Você vai dar o resto da vida para Deus? Quando a gente já está com pouca força física, quem sabe já com alguma doença? Não, nós não vamos dar o resto. Graças a Deus eu pude conhecer o Senhor aos 17 anos. Graças a Deus. Alguns de nós conhecemos até antes, outros conhecemos depois. Mas seja como for, você está conhecendo o Senhor. Amém? Tem um verso da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando essas pessoas aqui, como Daniel, como Noé, como Samuel, e agora podia colocar o teu nome nessa lista. Você pode dizer, Deus, o Senhor me achou. Olha, tem que firmeza, é crente firme. Crente mais ou menos, nem é crente, sabia? Se a sua noiva, você aí que está noivo, ou noiva, dissesse assim, olha, tu me ama? Mais ou menos. Como mais ou menos? Não, porque eu ainda amo um pouquinho o anterior. Não, então não quero. É ou não é? Nós não queremos que a outra pessoa dê totalmente o coração dela para nós? É ou não é assim? Ou quem quer uma namorada dividida entre dois, vem aqui na frente, eu vou orar por você. É, ai não, pastor, aí não. É isso aí. Nós queremos fidelidade, não queremos? Deus seria de padrão inferior que o nosso? Claro que não. É isso, é disso que nós estamos falando. Lealdade, fidelidade, compromisso com Deus. Deus pode contar contigo? Vamos lá, vamos. Se é para te incentivar, para motivar, como Deus honra. Ah, eu nunca vi Deus perder para ninguém. Deus sempre vai te vencer. Como assim? Se você fizer algo por Ele e pela obra dEle, Ele vai fazer mais por ti. Escute bem, Deus sempre vai te vencer. Se você for um homem bom, generoso, abençoa outros, inclusive materialmente, sabe o que Deus vai fazer contigo? Deus vai te vencer, Ele vai te abençoar mais do que você abençoa os outros. Deus não pode ser inferior a nós, é ou não é? Se você é comprometido com a obra de Deus, inclusive com dinheiro, você é dizimista fiel, você é ofertante fiel, Deus vai te vencer. Eu posso falar isso, irmãos, 34 anos eu sou dizimista. Começo meu dinheiro para Deus com 10% e daí eu vou subindo. Você sabia disso? É um padrão bíblico. Ah, pastor, eu não creio nisso. Bom, o problema é teu. Eu creio e pratiquei e Deus me venceu. Me deu muito mais, mas muito mais mesmo do que eu já botei na obra de Deus. Deus vai te vencer. Dê tempo para Deus, dê tempo para Deus. Deus vai te dar mais tempo. E assim eu podia, dizendo tudo que Deus vai te vencer. Porque Deus, Ele sempre é superior à nossa generosidade, superior à nossa bondade, superior ao nosso compromisso, Ele é superior. Pode fazer por Ele. Daniel sabia disso. E assim ele pautou a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero que essa palavra de Deus fique a vida inteira na tua vida. Está gravada aí? Você pode ouvir na internet, indica para algum amigo ouvir. A partir ali, acho que de terça ou quarta já está, o áudio já está no nosso site, da igrejadomover.org.br. Tem gente escutando em muitos países do mundo o que se é falado aqui. Tem irmãos que chegaram a me dizer, pastor, eu morava no interior e eu abastecia a minha vida espiritual ouvindo. Não é ao vivo o culto, daqui uns dias ele vai para o ar, ouvindo a palavra. Eu me alimentava. Tem irmãos na África, tem irmãos lá na Europa, tem irmãos nos Estados Unidos que estão ouvindo essa palavra. Indique para pessoas ouvirem. Seja um daqueles que espalhe o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Que coisa mais boa é estar na presença do Senhor, não é, irmãos? Feche seus olhos por um momento. Depois que você ouviu essa palavra, o que você gostaria de dizer para Deus? Pode dizer. Talvez alguns de nós, Deus me perdoa. Às vezes eu tenho medo de me expor. Pode dizer isso. Mas isso é a primeira parte da sua oração. A segunda é, Deus me dá coragem. Para ser um jovem diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, nessa sociedade que precisa do Senhor. Se você já tem sido fiel a Deus. Então diz: Deus, me ajuda a me manter fiel. Se você estava pensando, ah, não sei se vale a pena ser fiel, não estou vendo Deus agir. Espera um pouco. Sua vida não é questão de um ano, dois ou três. Daniel ficou 3 anos só comendo legumes. Ficou no anonimato, ninguém sabia quem era aquele jovem. Anos depois, Deus o levantou bem alto. Senhor Deus, obrigado por esta noite, pela tua palavra, Senhor. Eu orei ali no início, te pedindo, nos dá compreensão de assuntos espirituais. Nós queremos frequentar o céu, Senhor. Queremos também notícias dos céus diariamente no nosso coração. Esse mundo, Senhor, nós ouvimos no noticiário, é terrível, parece desesperador viver nesse mundo perigoso. Mas nós vivemos aqui guardados pelo Senhor. Lá na Babilônia era perigoso para Daniel também. Mas o Senhor o guardou. E o Senhor não mudou em nada, o Deus de Daniel, o Deus de Noé, o Deus de Samuel, é o nosso Deus, aleluia, Pai. Você pode dar essa glória para Deus, irmão? Dá essa glória para Deus, aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos até nas nossas fraquezas, Senhor. Às vezes nos nossos medos, Senhor, somos de carne e osso. Mas ajuda-nos a manter-nos fiéis, sabendo que aqueles comprometidos com o Senhor serão levantados pelo Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos. Cada família, cada homem, cada mulher, os jovens que estão aqui, a terem coragem de ser um jovem diferente. Nos dá essa força, Deus. Nos dá determinação. Para nós te honrar. E quando te honramos, nós já sabemos de antemão que o Senhor nos vencerá. O Senhor vai nos honrar mais ainda. Fortalece-nos, ó Deus. Continue na presença do Senhor. O Senhor pode contar contigo. Amanhã você volta ao trabalho, volta ao dia a dia natural. Você vai ver que Deus vai te dar oportunidades para você honrá-lo. Faça isso. Ainda que alguém até te ameace, continue honrando Deus. Você vai ver que vai valer a pena. Obrigado, Senhor.